Antena Web Informação. Romantismo mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Nova trégua de 72 horas alcançada entre Hamas e Israel. Na Palestina, novamente, não há confrontos e assim será nas próximas 72 horas. O próximo disso, já que a trégua começou algumas horas antes do início desta nova informação. Depois de mais de 1.150 vítimas mortais devido à guerra aos bombardeamentos israelitas, um novo acordo de cessar-fogo foi alcançado por ambas as partes, com o Egito sempre a mediar o conflito. Neste momento há também conversações retomadas entre as duas forças, exército israelita e Hamas, para se chegar a um cessar-fogo definitivo. A guerra dura há mais de um mês, desde 8 de julho, que as forças israelitas começaram a bombardear desde a parte norte da faixa de Gaza até ao sul desta mesma área. Já morreram mais de 1.150 pessoas, várias centenas são crianças. Na Ucrânia, o cerco está a apertar-se para a República Popular de Donetsk. Em Lugansk, as coisas continuam um tanto fora de controlo, mas em Donetsk, uma das principais cidades da Ucrânia e a principal do leste da Ucrânia, com mais de 1 milhão de habitantes, está a ser cercada pelas forças do exército ucraniano. Entretanto, a Rússia já denunciou que está a ser utilizado armamento pesado para deter os movimentos separatistas. Mas também as forças ucranianas dão conta de que há ataques que vão surgindo contra forças do exército ucraniano a partir de território russo. No mais, a NATO já deu conta do aumento de militares efetivos nas fronteiras com a Ucrânia. A ex-República Soviética tem agora na sua fronteira 20 mil e não 12 mil soldados russos. Em tempos, no princípio deste conflito, foram 40 mil, mas graças à pressão da NATO e dos Estados Unidos da América, as forças foram sendo gradualmente retiradas, passando a um mínimo de 12 mil militares. No desporto em Portugal, realizou-se ontem a primeira competição oficial da época 2014-2015, que juntou o finalista do campeonato, aliás, o campeão do campeonato português e também o finalista da Taça de Portugal. No caso, o finalista vencido, já que o vencedor da Taça foi também o Sport Lisboa Benfica. Sport Lisboa Benfica e Rio Ave Futebol Clube que se defrontaram no Municipal de Aveiro, um estádio que foi construído para o Euro 2004. Ora, o Benfica e o Rio Ave chegaram ao final dos 90 minutos empatados a 0 e mesmo depois dos 30 suplementares pelo prolongamento não se chegou a nenhuma alteração no marcador. A equipa do Benfica foi bastante superior na primeira parte, mas depois a seu tempo as forças foram-se equilibrando. Uma equipa que está praticamente toda remodelada e que ainda pode contar com saídas, mas para todos os efeitos o que interessa mesmo é o resultado. 3-2 nas grandes penalidades. O guarda-redes Arthur defendeu 3 das duas penalidades batidas pela equipa de Vila do Conde. A equipa do Benfica ganhou então o seu triunfo e Jorge Jesus foi o primeiro treinador português, ou neste caso em Portugal, a conseguir todos os troféus, neste caso os 4, desde que surgiu a Taça da Liga, na mesma época. Isto se tivermos em conta que, neste caso, a Supertaça junta os finalistas e campeões da época transata. Durante os festejos, como já era habitual nos últimos tempos, o guarda-redes suplente do Benfica, Paulo Lopes, subiu à baliza com a taça conquistada. Mas desta vez as coisas não correram bem e a taça partiu-se nas mãos do guarda-redes do Benfica, provocando-lhe um corte na mão. A Federação Portuguesa de Futebol utilizou então a taça de reserva que tinha para caso acontecesse alguma coisa. É esta taça. O Benfica saiu da cidade de Aveiro, rumo a Lisboa, com a taça de reserva, o que não deixa de ser a super taça Cândido de Oliveira. O tufão Along já matou 10 pessoas, aliás, no Japão. Um tufão, que não é muito habitual para aquelas zonas, deixou já o arquipélago nipónico com um rastro de destruição, vários milhares de dólares em prejuízos materiais e perdas de vítimas, aliás, perdas humanas, a rondar as 10 vítimas mortais. Não é muito habitual estes fenómenos no Japão. O último aconteceu em 1993. Christchurch, uma das ilhas que... Aliás, uma das pequenas povoações que sofreu na Nova Zelândia um violento sismo em 2011, decidiu recentemente fazer um teste inédito e colocou no subsolo 400 quilos de explosivos que detonou em simultâneo numa das áreas abandonadas de Christchurch. Em 2011, esta povoação da Nova Zelândia sofreu enormes perdas materiais e humanas a quando de um violento terremoto. Uma dessas zonas ficou realmente desabitada e as autoridades neozelandesas aproveitaram para fazer um teste para testar aquilo que chamam de liquefação do solo. É a altura em que, devido a um violento sismo, o solo consistente se torna numa massa pouco consistente e bastante perigosa. Foi o que aconteceu precisamente em 2011 nessa povoação, nessa pequena cidade da Nova Zelândia. A explosão ocorreu com êxito e os testes de segurança foram positivos. Se algo acontecer, já não vai repetir-se o que aconteceu em 2011. Rui Veloso vai deixar a carreira, pelo menos temporariamente. O cantor português, que começou a cantar em 1980, diz que não aguenta a situação do país. O cantor já havia manifestado em 2012 algum descontentamento pela forma como os governantes lidavam com a cultura portuguesa, com a cultura em Portugal. Também como os próprios consumidores tratavam, por exemplo, e no caso do Rui Veloso especificamente, os discos que um cantor lançava para o mercado. Que hoje muitos deles iam buscá-lo à internet e não o compravam. Mas na verdade, desta vez, Rui Veloso não fez referência a esta segunda parte. Falou apenas de uma forma genérica que não aguenta a situação do país e que espera que a mesma melhore socialmente. Deixou ainda implícitas algumas críticas aos últimos governos que têm levado, segundo o entender do artista, a uma situação insustentável no país. Rui Veloso começou a cantar há 34 anos. Em 1980 foi o introdutor do rock com o álbum Hard Rock em 1980. É um dos mais conhecidos cantores portugueses e teve alguns temas para bandas sonoras, como é o caso de Todo o Tempo do Mundo, que passou no canal TVI 98, e mais tarde no canal SIC, a novela Jura. O Antena Informação fica por aqui, mas regressa amanhã às 13h25. Bom dia, ouvinte, ou boa tarde neste caso, e até amanhã.